Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Apresentação, Michele Ferracini. Oi, gente, tudo certinho? Começando a partir de agora, Central do Sertanejo, com mais uma super edição comigo, Michele Ferracini. Excelente terça hoje, 15 de outubro de 2013. Simbora começar mais uma super edição com o lançamento dos Henrique Gabriel, João. João é o seu nome, um homem forte e verdadeiro. De 10 filhos é o primeiro. João, João, João. Geração de um povo simples, assim me amou e ensinou a ser o homem que sou. Dos seus filhos, eu sou o terceiro. João, João, meu pai, meu herói, tão guerreiro. O seu nome era João, dói meu coração só de lembrar das marcas em seu rosto, do seu olhar. João, João, eu jamais vou esquecer dos bons momentos daquele tempo. Ouço sua voz no vento, eternamente irei te amar. João, João, meu pai, meu herói, ainda vou te encontrar. Pai, o amor que eu recebi hoje eu posso dar. Aprendi com o seu jeito de me amar. Amor de pai e filho não pode acabar. Por isso, pai, o amor que eu recebi hoje eu posso dar. Aprendi com o seu jeito de me amar. Amor de pai e filho não pode acabar. Por isso, pai, vou te amar pra sempre. Pai, vou te amar pra sempre. Pai, o amor que eu recebi hoje eu posso dar. Aprendi com o seu jeito de me amar. Amor de pai e filho não pode acabar. Por isso, pai, o amor que eu recebi hoje eu posso dar. Aprendi com o seu jeito de me amar. Amor de pai e filho não pode acabar. Por isso, pai, te amar pra sempre. Pai, vou te amar pra sempre. João, João, João. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Tá do meu lado e eu não tenho nem como chegar. Tá lá,

dia, meu amor. A minha vida é um sonho por poder te encontrar e por você me amar. E por você me amar. E por você me amar. E por você me amar. E por você me amar. E por você me amar. E por você me amar. E por você me amar. Central do Sertanejo. Desce, vai. Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha. Então passa aqui pra minha, passa aqui, gatinha. Tá com bala na boquinha. Passa aqui pra minha, passa aqui pra minha. Cheguei na balada, te vejo dançando. Arrocha, e arrocha e o clima vai esquentando. Te pego pelo braço, vem pra cá menina. A bala na sua boca, passa aqui ela pra minha. De moranga eu tô beijando, de hortelã eu sou seu fã. Uva tangerina ou de canela? É de menta, experimenta, pode ser que é de pimenta. Beija logo a minha boca, acaba essa novela. Tá com bala na boca, com balinha. Então passa aqui pra minha, passa aqui gatinha. Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha. Beija minha boca, passa aqui ela pra minha. Tá com balinha, passa aqui pra minha, passa aqui gatinha. Tá com bala assim, ó. E passa aqui pra minha. Simbora, vem! Vem, gaiteiro! Cheguei na balada, te vejo dançando. Arrocha, arrocha e o clima vai esquentando. Te pego pelo braço, vem pra cá menina. Com a bala na sua boca, passa aqui ela pra mim. É de moranga, tô beijando de hortelã, sou seu fã. Melancia, uva, tangerina ou de canela. É de menta, experimenta, pode ser até de pimenta. Beija logo a minha boca, acaba com essa nota. Tá com bala na... Passa aqui pra minha, passa aqui pra minha. Tá com bala na boquinha, tá com bala na boquinha. Passa aqui pra minha, passa aqui gatinha. Tá com bala na boquinha. Passa aqui pra minha, passa aqui gatinha. Tá com bala na boquinha, tá. Beija minha boca, passa aqui ela pra minha. Tá com bala na boquinha. Do sertanejo. Oh, oh, oh, oh, puxa, puxa, faz o que quiser de mim. Pode me ligar quando tiver afim. Não demora, amor, não sabe o que cê tá perdendo. Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno, veneno, veneno, veneno, veneno. Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno. Não me provoca, cê não sabe o perigo que eu sou. Eu sou, sou perito na arte de fazer amor. Duvida, vai queimar sua língua, não sabe o que diz. Não espera, vem pagar pra ver que eu te faço feliz. Sou do tipo de pessoa que faz e não fala, que não perde tempo. Vem em mim, opa sim, hoje eu tô um veneno. Se abusa, faz o que quiser de mim. Pode me ligar quando tiver afim. Não demora, amor, não sabe o que cê tá perdendo. Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno. Veneno, veneno, veneno, veneno. Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno. Veneno, veneno, veneno, veneno. Pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno. Provoca, cê não sabe o perigo que eu sou. sou perito na arte de fazer amor. Duvida, vai queimar sua língua, não sabe o que diz. Não me espera, vem pagar pra ver que eu te faço feliz. Sou do tipo de pessoa que faz e não fala, que não perde tempo. Vem em mim, opa sim, hoje eu tô um veneno. Use a bruxa, faz o que quiser de mim. Pode me ligar quando tiver afim. Não demora, amor, não sabe o que cê tá bebendo. Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno, veneno, veneno, veneno, veneno. Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno, veneno, veneno, veneno, veneno. Pode vir com tudo, que hoje eu tô. Use a bruxa. Pode me ligar. Não demora, amor, não sabe o que cê tá bebendo. Pode vir com tudo, que hoje eu tô. Use a bruxa, faz o que quiser de mim. Pode me ligar quando tiver afim. Não demora, amor, não sabe o que cê tá bebendo. Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno, veneno, veneno, veneno, veneno. Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno, veneno, veneno, veneno, veneno. Pode vir com tudo. Fernanda Sorocaba, Veneno, aqui na programação de hoje do nosso Central do Sertanejo. Conferimos também Gabriel Gava, Bala na Boquinha, e Humberto e Ronaldo, Hoje Sonhei com Você. Excelente terça pra você ligado comigo, curtindo Central do Sertanejo de hoje, 15 de outubro. Intervalinho rápido, daqui a pouco tô de volta com mais. Depois do intervalo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já voltamos com mais Central do Sertanejo. Uma excelente terça pra você. Simbora continuar a edição com Tuta Guedes, Onde Está? Preciso de alguém pra somar e não subtrair, pra multiplicar e poder dividir esse amor que guardo no meu coração. Preciso encontrar a minha metade na medida exata, pra não dar espaço à solidão que mata. Quero aquele beijo que me tira o ar. Sou lenha queimada, que quando o vento bate leva a cinza embora. Na solidão da mata sou a vi que chora, querendo encontrar o amor da sua vida. Sou água de rio que corre entre as pedras procurando o mar. O sol na escuridão buscando seu olhar. Verão que sem você posso morrer de frio. Onde está esse amor? Sertanejo. pega, eu digo tchau, tchau, tchau, tchau. Tô nem aí, não dou moral, tchau, tchau, tchau. Depois que eu pego, eu digo tchau, tchau, tchau, tchau. Tô nem aí, não dou moral, tchau, tchau, tchau. Não vai pensar no seu namorado não, hein? Vamos que vamos. Ficou comigo ontem, já tá apaixonado. Digo tchau, tchau, tchau, tchau. Tô nem aí, não dou moral. Tchau, tchau, tchau. Depois que eu pego, eu digo tchau, tchau, tchau, tchau. Tô nem aí, não dou moral. Tchau, tchau, tchau. Depois que eu pego, eu digo tchau, tchau, tchau, tchau. Tô nem aí, não dou moral. Tchau, tchau, tchau. Depois que eu pego, eu digo tchau, tchau, tchau, tchau. Tô nem aí, não dou moral. Tchau, tchau, tchau. Depois que eu pego, eu digo tchau. Central do Sertanejo. Contigo que estábamos en la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaban, y tudo que eu mais queria era poder te beijar, e de qualquer jeito nunca mais acordar. No sabía ni qué pensar, yo quería disimular cuando entre la gente me llamaba. Fui en su dirección. Começou nossa canção. Sua dança linda me dominava. Oh, lelê, oh, lelê, oh, lá, lá, oh, lá, lá, oh, lelê. Como le gusta tu cuerpo. Oh, lelê, oh, lá, lá, oh, lá, lá, oh, lelê. Como la canta mi cuerpo. Soñé contigo que estábamos de parranda, tocaba colacho, tus ojos brillaban. Sentí amor diferente y el sentimiento no para, y el povo pedía, y a gente cantaba. Y todos cantando así, es una inspiración para mí, cheguei más longe que pensaba. Pedí gracias a tu amor. Se me sale el corazón, todo mi pueblo cantaba. Oh, lele, oh, la, la, oh, la, la, oh, lele, como le gusta tu cuerpo. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Só você que fez com que eu ficasse assim. Não há nada que eu possa fazer a não ser me envolver. Quando o amor invade, é sempre natural bater dentro do peito um clique fora do normal. E agora só resta deixar acontecer. Você me seduziu, me hipnotizou. Eu me apaixonei, a cabeça voou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Eu sigo te amando e todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Você me seduziu, me hipnotizou. Eu me apaixonei, a cabeça voou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Você me seduziu, me hipnotizou. A cabeça virou, eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. E todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Central do Sertanejo. Pelo tanto que você bebeu, não imagino o que aconteceu. Vai no espelho e olha a sua cara, tá de olho roxo, a cabeça raspada. Vai na garagem e olha o seu carro, tá todo sujo, todo amassado. E essa aliança no seu dedo, tá doido, meu amigo? Você casou, não tem mais jeito. Que eu fiz ontem à noite? Bebi demais. Meu Deus, eu casei, como é que faz? Que eu fiz ontem à noite? Não é de ver. Meu Deus, eu casei sem perceber. Que eu fiz ontem à noite? Bebi demais. Meu Deus, eu casei, como é que faz? Que eu fiz ontem à noite? Não é de ver. Meu Deus, eu casei sem perceber. E pra cantar com a gente, os bêbados do Brasil, Bruno e Davi! Florescer, moçada! E aí, Goiânia? Canta aí pra gente! Simbora aí! Pelo tanto que você bebeu, nem imagino o que aconteceu. Lá no espelho e olha a sua cara, de olho roxo, a cara toda amassada. Vai na garagem e olha o Camaro, Ele tá sujo, tá todo amassado. E essa aliança no seu pelo. Tá doido, meu amigo? Você casou, você tá doido? O que que eu fiz até a noite? Ele demais. Meu Deus, eu casei, como é que faz? O que que eu fiz até a noite? Não é de ver. Meu Deus, eu casei, você percebeu? O que que eu fiz até a noite? Bebi demais. Meu Deus, eu casei, como é que faz? O que que eu fiz até a noite? Não é de ver. Meu Deus, eu casei, você percebeu? O que que eu fiz até a noite? Bebi demais. Meu Deus, casei, como é que faz? O que que eu fiz ontem à noite? Não é de ver. Meu Deus, casei, cê percebeu? O que que eu fiz ontem à noite? Bebi demais. Meu Deus, eu casei, como é que faz? O que que eu fiz ontem à noite? Não é de ver. Meu Deus, casei, cê percebeu? É, casou, né, safado? Se beber, não case. E se for beber, chama nós. Eu quero casar com as goianas, mulher. Zé Ricardo, Thiago, Que Eu Fiz Ontem. Conferimos também Jorge e Matheus, Prisão Sem Grades. E Carlos Vives com Michel Teló, Como Lhe Gusta Ter Corpo. Este é o nosso Central do Sertanejo de hoje, desta terça, 15 de outubro, que vai pro intervalo e volta daqui a pouco com mais sucesso. Fique ligado, não saia da frequência. Já, já. Dias no Canal 2 amanhecem com Ligação Nacional, um programa com uma duração de 60 minutos e durante este tempo Edelson Moura aborda as questões que preocupam o Brasil. Um programa feito do Brasil para o Brasil, mas que interessa a todo o mundo. Conheça o que faz o dia-a-dia do país com mais falantes do português em todo o mundo. Edelson Moura apresenta Ligação Nacional. De segunda a sexta, entre as 8 e as 9 da manhã, no Canal 2, Dante Noé. Se há coisa que não podemos descurar na nossa vida, é a saúde. E porque já lá dizia a canção, beleza é fundamental, decidimos juntar saúde com beleza. De segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, Márcia Ferreira apresenta-lhe Saúde com Beleza. Um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante essencialmente 60 minutos lhe apresenta conselhos e dicas, sempre na voz de quem sabe. Saúde com Beleza, de segunda a sexta, entre as 19 e as 20, com Márcia Ferreira, no Canal 2, da Antena Web. Samba, pagode. Zeca, tu tá morando onde? Não sei onde é que é. O Zeca, tu tá morando onde é. E axé. De segunda a sexta, entre as 14 e as 15 horas, com Beto Neves, no Canal 2 da Antena Web. Nada mal. Eles são poderosos, inigualáveis, inesquecíveis. São memoráveis. Eles são Mega Hits. No Canal 2 exibimos este espaço radiofónico aos sábados e aos domingos, trazendo-te as melhores dentre as melhores. Mega Hits, aos sábados e domingos, entre o meio-dia e as 2 da tarde, com Júlio César, no Canal 2 da Antena Web. Estamos de volta com Central do Sertanejo. Já voltamos com mais sucesso, mais música aqui no Central do Sertanejo. E agora tem Chitãozinho Chororó, Eu Não Sou Nada Sem Você. Era cedo pra saudade me apertar. Era tarde pra saudade te esquecer. Tava longe pra tentar me aproximar, e tão perto que eu nem pude perceber. Que eu não vivo, eu não sou nada sem você. Tava escuro, mas eu vi o seu olhar. Tava claro que eu queria te rever, mesmo saber por onde começar. Eu preciso te encontrar e te dizer que eu não vivo, eu não sou nada sem você. Eu não suporto mais ficar sozinho nessa vida. Eu não conheço a paz sem teu amor. Eu canto essas palavras pra tentar te convencer que eu não vivo, eu não sou nada sem você. As estradas levam pra nenhum lugar. As estrelas brilham quase sem querer. Quantas voltas este mundo ainda tem que dar? O seu coração teimoso entender que eu não vivo, eu não sou nada sem você. Eu não suporto mais ficar sozinho nessa vida. Eu não conheço a paz sem teu amor. Eu canto essas palavras pra tentar te convencer que eu não vivo, eu não sou nada sem você. Ficar sozinho nesta vida. Eu não conheço a paz sem teu amor. Eu canto essas palavras pra tentar te convencer que eu não vivo, eu não sou nada sem você. Eu canto essas palavras pra tentar te convencer. Eu não vivo, eu não sou nada sem você. Central do Sertanejo. Como me encontro em você quando estou perto dos teus olhos, sei viver. Nada me faz bem quando me faz um simples toque das tuas mãos. Olha só, basta só te ver que o meu coração dispara e vem dizer essas palavras misturadas que definem a nossa paixão. A lua hoje vai fazer um filme sobre nós, nós dois. E numa cena eu vou beijar a minha estrela e declarar o meu amor. Essa noite eu quero te levar embora pra um sonho meu. Vou te mostrar lá dentro um anjo que implora por você e eu. Essa noite vai levar os vestígios da dor que o tempo traz em todo e qualquer amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E pra cantar com a gente, nossos queridos amigos, Cléo de Maia Pael. Fazer um filme sobre nós, nós dois. E numa cena eu vou beijar a minha estrela e declarar o meu amor. Essa noite eu quero te levar embora pra um sonho meu. Central do Sertanejo. Vou te pegar, vou te chamar de meu xodó. Vou te levar pra casa e fazer um borogodó. Vou te pegar, vou te pegar, vou te chamar de meu xodó. Vou te levar pra casa e fazer um borogodó. Borogodó, borogodó, borogodó, borogodó. Vou te levar pra casa e fazer um borogodó. Borogodó, borogodó, borogodó, borogodó. Vou te levar pra casa e fazer um borogodó. Vestido bem curtinho, decote aparecendo, eu tô podendo. O marada fica louca quando desfilou na pista. Hoje eu tô preparada, já tenho minha lista. Você, você, você, você, você. Hoje eu tô escolhendo com quem eu vou mexer. Você, você, você, você. Hoje eu tô escolhendo com quem eu vou mexer. Vou te pegar, vou te pegar, vou te chamar de meu xodó. Vou te levar pra casa e fazer um borogodó, borogodó, borogodó, borogodó, borogodó. Vou te levar pra casa e fazer um borogodó. Chego na balada, vestido bem curtinho, decote aparecendo, eu tô podendo. O marada fica louca quando desfilo na pista. Hoje eu tô preparada, já tenho minha lista. Você, você, você, você, você. Hoje eu tô escolhendo com quem eu vou mexer. Você, você, você, você. Hoje eu tô escolhendo com quem eu vou mexer. Vou te pegar, vou te pegar, vou te chamar de meu xodó. Vou te levar pra casa e fazer um borogodó. Vou te pegar, vou te pegar, vou te chamar de meu xodó. Vou te levar pra casa e fazer um borogodó. Borogodó, borogodó, borogodó, borogodó. Vou te levar pra casa e fazer um borogodó. Borogodó, borogodó, borogodó, borogodó. Te levar pra casa e fazer um borogodó. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Parado em frente ao seu portão, embaixo da janela com o buquê na mão. E o som do carro toca a nossa preferida, uma canção de amor. Quando eu te conheci, tocou meu coração e eu voltei aqui, querendo consertar de vez a nossa vida. Ah, pula essa janela e vem me abraçar. Que me perdoa e quer começar tudo de novo. Ah, brigas de momento são coisas banais. Só faz judiar de quem ama demais. Há tempo de voltar atrás. Aqui parado em frente ao seu portão, embaixo da janela com o buquê na mão. E o som do carro toca a nossa preferida, uma canção de amor. Quando eu te conheci, tocou meu coração e eu voltei aqui, querendo consertar de vez a nossa vida. Ah, pula essa janela e vem me abraçar. Que me perdoa e começar tudo de novo. Brigas de momento são coisas banais, só faz judiar de quem ama demais. Há tempo de voltar atrás. Pula essa janela e vem me abraçar. Diz que me perdoa e quer começar tudo de novo. Brigas de momento são coisas banais, só faz judiar de quem ama demais. Há tempo de voltar atrás. Central do Sertanejo. Ih, a gata endoidou, então empina em mim, vai. A gata endoidou, deu empinadinha em mim. A gata endoidou, deu empinadinha em mim. Empina em mim, empina, empina, empina em mim. Empina em mim, empina, empina, tá. O som já tá ligado e quando começa a tocar ninguém fica parado. Relaxa, o som já tá tocando. Homens e mulheres já tão tudo se pegando. Relaxa, o som já tá ligado e quando começa a tocar ninguém fica parado. Relaxa, o som já tá tocando com Cristiano Araújo. Todo mundo tá dançando. A gata endoidou, deu empinadinha em mim. A gata endoidou, deu empinadinha em mim. Empina em mim, empina, empina, empina em mim. Empina em mim, empina, empina, empina em mim. Agora eu endoidei, também vou fazer com ela. Agora eu endoidei, também vou fazer com ela. Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela, arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela, arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela, arrocha nela, arrocha nela, vai! Relaxa, o som já tá ligado e quando começa a tocar ninguém fica parado. Relaxa, o som já tá tocando, homens e mulheres já tão tudo se pegando. Relaxa, o som já tá ligado e quando começa a tocar ninguém fica parado. Relaxa, o som já tá tocando com Cristiano Araújo. Todo mundo tá dançando. A gata endoidou, deu empinadinha em mim. A gata endoidou, deu empinadinha em mim. Empina em mim, empina, empina, empina em mim. Empina em mim, empina, empina. Agora eu endoidei, também vou fazer com ela. Agora eu endoidei, também vou fazer com ela. Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela, arrocha nela, arrocha, arrocha. A gata endoidou, deu empinadinha em mim. A gata endoidou, deu empinadinha em mim. Empina em mim, empina, empina, empina em mim. Empina em mim, empina, empina, vai. Agora eu endoidei, também vou fazer com ela. Agora eu endoidei, também vou fazer com ela. Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela, arrocha nela, arrocha nela. Empinadinha do Cristiano Araújo, aqui na programação de hoje do nosso Central do Sertanejo. Conferimos também João Pedro e Cristiano, Tempo de Voltar Atrás, e Janaína com Borogodó. Pausa rápida, Central volta já já com mais. Fique ligado, não saia da frequência. Já, já. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. E já estamos de volta com mais música. Tem Luan Santana, Garotas Não Merecem Chorar. Ela é uma mulher, menina, que precisa urgentemente ser mais forte. Ela quer alguém que leia seu sorriso antes de olhar o seu decote. Ela vê suas amigas se entregando ao primeiro que aparecer, numa tentativa boba de se preencher. Garotas querem mais amor de verdade, mais sinceridade. Garotos são todos iguais, têm necessidade, não passam vontade. Mas tô aqui pra provar. Eu não te deixaria por uma aventura à toa, e nem te trocaria por qualquer outra pessoa. Só pra matar a vontade, o crime não compensa. Garotas inocentes não merecem chorar por garotos que não têm a verdade no olhar. Escolhi ser diferente, amor, só pra te amar. Ela é uma mulher menina que precisa urgentemente ser mais forte. Ela quer alguém que leia seu sorriso antes de olhar o seu decote. Ela vê suas amigas se entregando ao primeiro que aparecer, numa tentativa boba de se preencher. Garotas querem mais amor de verdade, mais sinceridade. Garotos são todos iguais, têm necessidade, não passam vontade. Mas tô aqui pra provar. Eu não te deixaria por uma aventura à toa, e nem te trocaria por qualquer outra pessoa. Só pra matar a vontade, o crime não compensa. Garotas inocentes não merecem chorar por garotos que não têm a verdade no olhar. Escolhi ser diferente, amor. Eu não te deixaria por uma aventura à toa, nem te trocaria por qualquer outra pessoa. O crime não compensa. Garotas inocentes não merecem chorar por garotos que não têm a verdade no olhar. Escolhi ser diferente, amor, só pra te amar. Escolhi ser diferente, amor, só pra te amar. Central do Sertanejo. Ei, bicho bom é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Ei, bicho bom é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Duas mulheres é bom, quatro ou cinco é muito mais. Seja loura ou morena, pobre ou rica, tanto faz. Mas também se for sincera, uma também não é pouco. Uma mulher carinhosa deixa qualquer homem louco. Ei, bicho bom é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Ei, bicho bom é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. O homem tem que ser forte, valente, destemido. Tem que enfrentar a morte, cara a cara, se é preciso. Se o negócio é com mulher, seja a hora que for, tem que tratá-la com jeito, com carinho e muito amor. Ei, bicho bom, é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Ei, bicho bom, quanto mais a gente quer. Puxa o fone, chorador. Mamãe, eu estou gostando da empregada, e cada dia que passa eu gosto. Que ela faz, a sua simplicidade me conquistou. Eu sinto que ela sente o mesmo por mim. Não importa o que ela é e nem o que sou. Não quero que o nosso amor venha ter um fim. Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar. Meia tigela, pode fazer tudo que eu não me salvo com a senhora. Mas se mandar empregada embora, eu vou com ela. Ô, empregada, foi de serviço essa, viu? Central do Sertanejo. Quero entender, diga como vou sobreviver. Vida muda ou me ensina a esquecer. Eu já não tenho sol, eu já não tenho mar, me sinto um grão de areia. Não sei mais quem sou eu, se já amanheceu, se é meia-noite e meia. Já passou um ano e eu aqui chorando por quem não merece. É tão grande a dor, mas um grande amor não tem quem esquece. Vida, fala, quero entender. Diga como vou sobreviver. Vida muda ou me ensina a esquecer. Eu já não tenho sol, eu já não tenho mar, me sinto um grão de areia. Não sei mais quem sou eu, se já amanheceu, se é meia-noite e meia. Já passou um ano e eu aqui chorando por quem não merece. É tão grande a dor, mas um grande amor não tem quem esquece. Eu já não tenho sol, eu já não tenho mar, me sinto um grão de areia. Não sei mais quem sou eu, se já amanheceu, se é meia-noite e meia. Já passou um ano e eu aqui chorando por quem não merece. É tão grande a dor, mas um grande amor não tem quem esquece. Eu já não tenho sol, eu já não tenho mar, me sinto um grão de areia. Não sei mais quem sou eu, se já amanheceu, se é meia-noite e meia. Já passou um ano e eu aqui chorando por quem não merece. É tão grande a dor, mas um grande amor não tem quem esquece. Um grande amor não tem quem esquece. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio.